Salvador, Oceania 6201, 2110, pushback de Assana. 6201, postão 10, autorizado, chama táxi. Camarada para o táxi, 01. Alinhado e pronto, 2712. Gente, a aeronave decolou à frente, faz o perfil de saída parecido. Só um minuto. Sim, tá. O decolagem da 10, vento 170079, o ajuste de altimetro 109. Autorizado, 2712. 018, Índia. Operação 2095 para 3897, boa. Decolada 03, controle 1935. 1935, boa noite. Boa noite, 259, prepara da Elfa, estante para o papel. Está confirmado, Elfa? Para mim, não. Para o táxi 6201, 150 a bordo, 36 Guarulhos. 150? Afirmo, 150 a bordo. Cachorro Índia, ponto de espera 18 mais justo, fiz a viagem, 6201. 18, Pátio Índia, 18 na torre, Sané 6201, boa noite. Torre Salvador, Oceania 6201, quanto espera pronto para aí? Oceania 6201, autorizado alinhar e manter, pistola 0. Alinha e mantém na 10201. 5547, transponde, 1935, controle. Correto, 6259, chame pronto para o estacionamento. Ouro 645, quanto passa? Pronto, meia, quanto tempo? Vitória 360, autorizado, via Cruzulu 44. Decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda, pós-Leda, Porto Seguro. 5553, transponde, o controle 1935. Autorizado, Vitória, 360, via 344, decola na 0, curva direita, da El, Leda e Porto Seguro direto. 5553, no transponder 1935, controle, 1645. 1645, correto, chame o campo, chame o funcionamento no 2. Vai chamar. Chané 6201 decolado aos 10, controle de saída 119, decimal 35. Saída 1935, Chané 6210. Recife, boa noite, tá 3897, passa 155320. É, a frequência do solo Salvador. Turbo no 645, puxa bem, estacionamento 02. Obrigado, chame táxi. Livre de matar, chame táxi. Salvador, boa noite, azul 2781. 2781, no Fé Conquista, prepare a arbor, só um instante, por favor. Guardando com a arbor, é, com informação isso, azul 2781. Gol 9645, para o táxi 127 a bordo, alterna com fim 0341. Índia, ponte espera 1895, ajuste 1018, tá, boa viagem. 1895 no ponte espera, 28, obrigado. Salvador, muito boa noite, tá? 3283 para Brasília, Fantópolis. Quebra a conta, prepare a boa, tá? 3283. Perfeito. Caso 2781.4. Pronto, prossiga. Autorizado, vitória da conquista, nível 180. Decola da 1-0, curva direita no perfil da árvore, eleva o piloto conquista. 5566, transponder, 201-119-35, controle, azul 2781. Gestão, autorizado, nível 180, conquista, decola da 1-0, direita na Arbor, e eleva após o piloto direto conquista. 5566, transponder, controle 119-35, azul 2781. 3800 300 para Brasília, autorizado, leva a ver, atrasou 1-7, perfil de arbórea elétrica, decola da 1-0 com curva direita. Transponder 5564, controle 1935, tá? 3283. 3283, só confirmando, nível 300, nível 300. 300, confirmado. Correto, chame pronto na geral. Chamarei, obrigado. Decolado aos 23, chame o controle 1-119-35. Azul 2781, plano parte 3, para puxa acionamento. Autorizado, chama táxi. Chama aí, táxi, 2781. Autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 160 graus, 079. Joga a linha e decolar 10, Chanel 62. Estamos com 5 a bordo, 3 horas e 20, até na Salvador. 5 1 agora? Firma. Faz 3 1 no Índia, ponto espera 1895, 1018, boa viagem. Faz 3 principal Índia, ponto espera 1895, azul 2781. Funcionar 6259, decolado 32, chama controle 119, decimal 35. 3935, graças a Deus. Salvador, boa noite, Mike. Passando o Mike, papapá. Só Papa Tango, Mike, papapapá, ajuste 1018, tráfego avistado, curtindo a aproximação. Gente, o Mike, papapapá. Autorizado, pushback funcionamento, chame táxi. Autorizado, bota aí táxi, 0 graus, 072. É tipo, pouso autorizado, o Mike papapá. Boa noite, Azul 2781, ponto zero no zero, posso? Azul 2781, mantenha a posição. Beleza. Azul 2781, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Alinha e manter 2781. Papatango, Mike, papapapá, no solo 35, livre pista direita, chame solo 121, décima 1. Livrando direito, 211. Uno, o Mike papapá. Fala Salvador, boa noite, papatango Mike papapá para o Aerostar. Alfa, reporte antes da Juliette, Mike papapá. Alfa, reporte antes da Juliette, Mike papapá. Azul 2781, autorizado decolar, pista 10, vento 160 graus, 089. Em decolagem, Azul 2781. Azul 2781, decolado 37, chame controle 119-35. 119-35, Azul 2781, boa. Arrumei o mic, me escuta? Salvador, boa noite, Papa Tango Lima, Romeu Mike, sinal normal, da 197. Lima, Romeu Mike. Papa Tango Lima, Romeu Mike, ajuste 1018, traço avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 160 graus, 08 nós. Poderia confirmar o vento já? Lima, Romeu Mike. 95.018 na Juiz, boa viagem, tá? 3283. Desce aí, 1895, me chama a torre, tá? 3283, obrigado, boa noite. Ingresso na Lima, Mike, papapá. Lima, Mike, na Quebec, chame 2895 para cruzamento. Lima, Mike, Quebec, turma 1895 para cruzar, papá. Dois lados pro 7 pro Lima, Romeu Mike. Papatango, Lima, Romeu Mike. Timo, pouso autorizado, pistão no 7, vento 150 graus, 08 nós. Gente, confirmando, tá embaixado checado, Lima, Romeu Mike. Gente, Papatango, Lima, Romeu Mike. Mike. Eita, 3-2-3, pode para pronto, boa noite. São 3283, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, está 3283. Mike papapá, mantém a posição. Papatango Lima, Romeu Mike, no solo aos 4-2, confirme o fax de destino. Você para o fax 5, senhor? H da base. Papatango Lima Romeo Mike. Você bate o 5 ou bata? Ah, bata, senhor. Está autorizado o backtrack e reporte livrando Romeo. Confirmando, a bata não é aqui à nossa direita, senhor? Livrando à direita? Negativo, aí é o 45, Lima Romeo Mike. Ah, ok, afirmativo, vamos acessar o backtrack, Lima Romeo Mike. Mike, papapá, observe o Bravo Eco 55. Após, com segurança, ingresse no faro parte 5. Gente, liga na pista do Mike, papapá, tá vivo. Tem 3283, decolada aos 43, chame controle 119 decimal 35. Salvador, boa noite, TAM 3197, autorização Galeão, Paulista, irmão. Para o Galeão. É 3197 Galeão, 340 Guarda Copa, prepara dela. 340 na Dael. Capital Ground, American 230. American 230, go ahead. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 11. Roger, clear towing the aircraft to apron 3 until the entrance of apron 1. Call me to enter apron 1, American 230. Okay, we'll call before entering apron 1, American 230. Para o Galeão, via Novembro 857. Decola da 10, curva direita na pesquisa da El Líder 1. 5573 transponder 1935, contra ele. 399, pronto, sobe. Pronto. Confins 360, autorizado, via Pesuru 21. Decola da 1-0, curva à direita no perfil da árvore elétrica. Após elétrica, boa posição nítico para interceptar o Pesuru 21. 5003, o transponder, controle em 1 no 9 decimal, 1 no 9 decimal 35. 1099, contínuo autorizado 360, da cola da 10, com a primeira direita na arco, eleva direto de Tibor, perfeito 5003, 193, voo 1099. Correto, chame pronto, noite. Chama nele, obrigado. O TAN 3197 com 3 horas e 13, Guarulhos, POB 205. Bate 1 no Índia, ponte espera 1895, 1019 no ajuste, boa viagem, TAN 3197. Bate o Índia, 1895, 1019, agora o TAN 3197. Pato, boa noite, TAM 3197, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. TAM 3197, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 099. Gente, alinha e decola da 10, o TAM 3197.